que 90 tus vidros que atire a primeira pedra. Que 90 tus vidros que atire a primeira pedra. Que 90 tus vidros que atire a primeira pedra. Que 90 tus vidros que atire a primeira pedra. Andei por tantas ruas e lugares, passei observando quase tudo. Mudei, o mundo gira num segundo. Tire a primeira pedra. Quem não tem tatu de vidro que atire a primeira pedra.